Panorama Agrícola para 13 de dezembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta segunda-feira, 13 de dezembro, de lua crescente. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado para você: a chave do sucesso é conhecer e dar valor à vida. Na dica de Simone Barrinha, aprenda a fazer um delicioso aperitivo. EPAGRE ajuda a recuperar mata ciliar no Vale do Itajaí. No Espaço da Mulher, você conhece o projeto Útero é Vida. E no mercado agrícola, safra da cebola é recorde. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Se quiser participar do programa, ligue 483239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Grande valor nutritivo, a abóbora pode ser aproveitada por inteiro. As sementes torradas e temperadas com sal viram um ótimo aperitivo. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Nós estamos com o Gilmar Antônio Zanlucchi, superintendente do Senar Santa Catarina. Tudo bem, senhor Gilmar? Tudo bem. Senhor Gilmar, o senhor pode dizer para a gente o que é o projeto Útero é Vida? O propósito e o objetivo desse programa é fazer com que o Senar se faça um investimento de cunho preventivo voltado à saúde da mulher do campo, chamado Útero é Vida, que é uma prevenção quanto ao câncer de colo de útero. E nós conseguimos a campo uma parceria muito importante através da Prefeitura Municipal, da decisão do prefeito, dos municípios que já foram realizados esses eventos, e de maneira incondicional a Secretaria Municipal da Saúde, através dos seus médicos e através dos agentes comunitários de saúde, enfim, toda a organização do município onde ocorre esse evento, porque nós mobilizamos numa média de 150 mulheres que têm essa oportunidade, e nesse dia elas não só recebem essa atenção, mas também existe lá um espaço chamado Espaço Beleza, existe lá também um local onde as crianças que acompanham as mães também ficam à disposição. Existe lá também a equipe de cabeleireiras também que dão um trato no cabelo. Existe lá também, no espaço, as que foram atendidas, palestras com profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos e nessa área. Na verdade, trata-se de um dia de cidadania, um dia de oportunidade que nós, através da parceria, estamos oportunizando às pessoas mais distantes dos municípios que tanto precisa de uma atenção especial. Seu Gilmar, mas o foco é a prevenção do câncer. Perfeito. O foco, o programa já diz, Útero é Vida, é justamente para que se vise e desperte não só na ação concreta, mas desperte a consciência de que a mulher, principalmente é o nosso foco da mulher trabalhadora e produtora rural, ela busque junto ao seu município, junto ao setor de saúde, o despertar da necessidade de que se faça os exames periódicos e toda uma sequência de orientação da equipe técnica da saúde. A partir de que idade a mulher pode participar? Na verdade, não existe uma data cronológica, porque o programa trata-se da mulher jovem, a mulher meia-idade e com a maior idade. Então, não existe uma definição de data cronológica, porque há um chamado cadastro social. Então, o município, junto com a supervisão do Senar, faz o chamado cadastro social, onde as agentes comunitárias de saúde, através da secretaria, nos apresentam essa demanda. Então, os critérios técnico, quem dita as regras, é a Secretaria da Saúde, através dos profissionais. E como esse projeto pode estar indo para os municípios? Através da solicitação dessa demanda, através dos municípios, junto ao nosso sindicato rural, o qual ele tem convênio chamado Termo de Cooperação Técnico, firmado com o Senar Santa Catarina, e nós estamos disponibilizando não só esse, visando a questão da saúde, que é um viés que o Senar trabalha, visando a melhoria da qualidade de vida através da saúde, assim como nós temos outros trabalhos visando a melhoria da qualidade de vida através da educação e do esporte, do lazer, muitas vezes ocorrem, seminários, palestras, nós estamos preocupados também, e já está ocorrendo no Estado, através de programas piloto, programas do PSA, preocupados com a saúde do homem também. Então, o objetivo para 2011 é atender, além das mulheres, os homens. Perfeito. Nós já iniciamos no município de Papanduvas, onde nós atendemos, num evento do Programa de Saúde do Homem, chamado PSA, 232 homens, né, que foram atendidos naquele evento, não na cidade. Foi descentralizado numa comunidade do interior e também lá com a participação da equipe da saúde, o prefeito, evidentemente que o prefeito é médico e também encurta o caminho, né? Mas nada impeça que as demais prefeituras, e principalmente onde os municípios que têm o índice menor de IDH, nós estamos priorizando, né? Nós falamos com Gilmar Antônio Zanlucchi, superintendente do Senar Santa Catarina. Muito obrigada, Gilmar. Nós que agradecemos a oportunidade. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje vai a Ituporanga conversar com Daniel Schmidt. O assunto é a safra da cebola. Que informações, Daniel, você teria para o ouvinte do Panorama Agrícola? Nós temos informação de que a safra de cebola aqui de Santa Catarina, né, ela, especificamente da região do Alto Vale do Itajaí, está sendo colhida já há cerca de um mês. Nós estamos vendendo cebola para o mercado brasileiro, mas infelizmente, né, os preços estão muito baixos. Há mais de uma década os preços não eram tão baixos. Hoje tem girado nesse período de comercialização em torno de 30 centavos no início da comercialização, e agora nas primeiras semanas de dezembro o preço tem ficado em torno de 18, 20 centavos para cebolas de qualidade inferior e no máximo 25 centavos para cebolas de melhor qualidade. Esses preços são bastante desanimadores para os nossos produtores, porque não cobrem sequer o custo de produção, que hoje fica em torno de 28 a 30 centavos. Daniel Schmidt, e a safra, a colheita vai até quando? A safra a colheita da cebola vai até próximo ao Natal, né? Principalmente agora em diante vamos começar a colheita das cultivares de ciclo médio e depois da cultivar crioula, que é a cultivar mais tardia que é produzida aqui na região. Na região do Planalto, na região de Canoinhas, Lebon Régis e até mesmo nas proximidades de Porto União e de Neópolis, onde tem uma produção significativa de cebola, essa colheita se estende até o início de janeiro. Convém ressaltar também que nesse ano os preços estão baixos porque nós temos uma super safra de cebola. As condições climáticas até praticamente a metade do mês de novembro foram extremamente favoráveis, com chuva na medida certa, com bastante luminosidade. Então, em todo o sul do Brasil nós temos uma safra recorde. Santa Catarina deve produzir mais de 500 mil toneladas, o que vai ser um recorde. E também vamos ter recorde na produção brasileira. O país deve, nesse ano de 2010, produziu 1 milhão e 600 mil toneladas, e tudo isso, claro, contribuiu para que tenha uma super oferta nesse momento e os preços estejam tão baixos. Perfeitamente. Nós agradecemos então a você, Daniel Schmidt, pelas informações sobre a safra da cebola aqui no Panorama Agrícola. Muito obrigado. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.